Adeus, cravo branco, digo adeus, meu alecrim. Digo adeus, rica sua cena, princesa de meu jardim. Digo adeus, rica sua cena, princesa de meu jardim. Adeus.